Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 58. Para você que está sem PSN há um tempão, esse episódio é sobre uma bela franquia para se jogar offline. Sejam muito, mas muito bem-vindos ao episódio de Uncharted. E, explorando esse game inexplorado, temos aqui na selva João, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Hey, hey, hey, Jackass, you're ruining the show here. Ah, oh, what a shame. E começando a leitura das nossas cartinhas de hoje, agradecendo ao imenso caminhão de cartas do cast passado sobre trilhas sonoras, né? E agradecendo aqui quem leu as cartas, né? Que eu não tava. Valeu aí. Os caras falaram que eu não tava, né? O Lula viajou aí, ó. A gente teve que ficar aqui pra ler as cartas. Eu ouvi, viu? Eu ouvi. Mas beleza, vamos lá. É, Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Ah, também é do Bruno Almeida. E ele fala que gostou, né, do cast, só que ele notou que a gente só falou pouco do Donkey Kong na trilha, a gente colocou só como uma missão honrosa. É, que a gente já fez casts de Donkey Kong, né, também, né, então... É, então, uma coisa que eu já vou falar no dele, que muita gente perguntou e reclamou, que a gente falou, ah, vocês não falaram desse daqui, mas acho que a gente deveria ter colocado que esse é o número um, né, ou então é um de vários. É um cast que a gente pode repetir, né. Algumas, né, cada um só falou duas, mas, tipo, a gente aqui não fala de duas. Cada um gosta de um monte, então a gente escolheu duas pra falar agora, mas a gente pode fazer o número 2, 3, 10 desse, né? Não tem problema. Não, e outra coisa, falar, galera. Até um classic, tá? É. Não, outra coisa, tipo assim, o mercado do videogame continua em expansão, novas franquias aparecerão, então teremos a oportunidade de fazer outros casts. É, eu até sugeriu aqui pra tocar a música Aquática Ambiente do Donkey Kong, tocando aí. Ele mandou alguns vídeos aqui que a gente vai colocar no post aí de versões, né, tocadas no piano aqui, do Vinheteiro. Puta, Vinheteiro é o nome do cara? Vinheteiro. Bom, é show de bola, hein? Nem vou falar assim, então. Quem é um vinheteiro, João? Esse vinheteiro, ele já apareceu, se não me engano, foi no Fantástico, tocando o tema de Mario Bros no piano. Eu não conheço, mas eu vou colocar aí pro pessoal ouvir. Beleza. E, João, o que diz a sua cartinha? Opa, minha carta é do Marcelo Reisman dos Santos. Ele não põe a idade nem de onde é. Eu vou ler a caixinha dele aqui. Eu não tenho muito o que falar sobre trilhas sonoras de games, porque eu não sou uma pessoa que nota elas quando está jogando. Só quando vou sair, ir para um banheiro ou algum lugar, e deixo o jogo no menu, e quando ele volta a música continua rolando. E é nesse momento que ele percebe que ela existe. Nossa. Como é possível? Cara, é como isso é possível? Isso que eu ia perguntar. Cara, posso perguntar se ele tem um Atari? Boa. Responde aí pra gente no mural desse ou numa cartinha desse cast. Você tem um Atari? É curioso ele ter comentado isso, porque até alguns anos eu também era assim. Mas eu tenho certeza que a música, mesmo que ele não perceba, ela tá influenciando ele o tempo todo no jogo. Ele pode não perceber, mas ela tá, com certeza. Não, se não tá influenciando no jogo, pelo menos tá influenciando no banheiro, porque o único que ele nota é quando ele tá no banheiro, cara. Bom, ele completa aqui o e-mail dele dizendo que a música, uma das músicas que ele mais gosta dos videogames, é o música tema de Tristan no RPG Diablo para PC, que é uma música maravilhosa realmente, viu? Ela é só no dedilhado de violão e passa um feeling impressionante, assim, pra qualquer pessoa que já jogou Diablo sabe do que eu tô falando. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Bom, vamos lá, minha cartinha é do Diogo Semin. Ele diz aqui pra gente: aí galera, excelente cast, é sempre bom ouvir sobre trilhas sonoras de games. Algumas das que vocês mencionaram, como Streets of Rage, que eu acho foda pra caramba. Eu também acho foda pra caramba. Meu, é muito da hora, que esses dias eu tava jogando a SEGA na época lá do... Na época já, né? No desastre do Japão, ela jogou os preços dos jogos dela do iPhone lá embaixo. E eu peguei o Street of Rage 1 e 2. E, nossa, você deixa lá e fica olhando pelo menos a primeira tela do 1, você deixa a música tocando e fica olhando pra tela. Não sabe se você vai jogar ou se você vai ouvir, meu, é show de bola. Sabe o que eu acho barato também? O barulho das canadas no 2. Ah, também, né? Quando o cano acerta, acho bem louco. Então, ele disse que a trilha do City of Rage tá sempre presente lá no iPod dele, só que infelizmente os amigos dele não curtem trilhas de games, então resta só a gente mesmo pra poder discutir com ele sobre esse assunto. Seus amigos são seus amigos, mas eles são bobos e feios. Pode crer. Eu não consigo entender como o pessoal não gosta da trilha. Se eles forem surdos, né? Eles têm Atari, pô. Tem Atari. Pode ser ocupado com pip-pop. Só. Mas então é isso, ele disse que também é do Sul, que bom, teve um outro cara, uma outra cartilheira que também era do Sul e que o Orioncast com certeza vai dominar o Brasil e vai mesmo, e acho que os planos não param por aí, né? É, mas bah, tomara que sim. Ele, General Jota, lerei a cartinha. Oi galera, General Jota aqui. Nesse meu e-mail, primeiro farei menções honrosas e depois falarei as músicas que mais gosto. Então, galera, o e-mail é grande, vamos lá. Menções honrosas, né? Menções honrosas para a série F-Zero, Metroid e God of War. Pô, belas menções honrosas, eu acho, cara. Belas menções honrosas. E mais uma menção... mais uma menção honrosa para a série Final Fantasy. Colocou F, mas isso aí a gente falou, né? Mr. Bubbles até foi ele que colocou a música. Acho que foi até as duas que eu falei, né? Então. E olha só que interessante, que apesar de eu tentar jogar várias vezes, e ainda achar um saco. Duas coisas que tem que se respeitar na série são as músicas e os gráficos. Pô, General Jota, eu tô no mesmo balaio aí, viu? E, tipo assim, eu não consigo jogar Final Fantasy, mas eu respeito pra caramba, cara, a série. Ainda mais depois do ocorrido lá na Videogames Live, cara. Foi a música mais ferrada, que eu falei que era o Alucard e era o Sephiroth. Prova de que eu não manjo mesmo de Final Fantasy, não manjo nada. Mas bacana, eu também concordo, cara. Não consigo jogar Final Fantasy, mas respeito demais a série. Bom, vamos lá. Agora ele colocou as músicas que ele gosta, né? Donkey Kong Country, trilha sonora espetacular e minha música favorita é o tema principal do DKC1. Donkey Kong Country 1. Bom, a gente gosta pouco de Donkey Kong aqui, né? Alguma coisa, né? Pra falar, tá? Castlevania. O Hyde falou tudo. Só falarei minha música favorita, que é o tema do mapa Clock Tower de Castlevania Symphony of the Night. A música se chama The Tragic Prince. E estarei enviando o link pra vocês ouvirem. Tá aqui o link. Eu acho que ele postou também no mural, né? O link. E é foda essa música mesmo. Ele mandou uma versão legal. Uhum. Bacana. Fallout 3. Esse eu só quero falar do tema principal que toca no menu. Eu acho que esse tema deixa bem o clima pra tudo que você vai enfrentar no jogo. Cara, também acho perfeito. Mas outra coisa que eu gosto do Fallout 3 são das músicas antiguinhas também. Isso que eu ia falar, acho, cara. Bem bacana, cara. Climão que dá no Fallout lá no meio da batalha, no meio da treta lá, aquela musiquinha lá, bem calma no rádio. Uhum. Ai, é muito show de bola. Puta, essa vez que eu tava. Cara, se falar de Fallout sem lembrar dessa música. Então, é animal, cara. Também acho animal. Pô, belas escolhas aqui, General J. Essa daqui é do Pascoal, hein, ó. Mário. Vocês já falaram, mas não custa nada dizer. Cara, os temas do Mario são tão marcantes que não tem nem como mudar. Os caras só remixam. No dia antes de sair o cast, eu adquiri o meu Nintendo Wii. Estou jogando New Super Mario Bros. E nossa, as músicas continuam ótimas. Cara, é isso mesmo. O que dizer, né? Disso daí. Eu também acho, eu sou viciado nas músicas do Mario. Quem não é, né, cara? Call of Duty 3, o tema principal eu acho um tema muito emocionante, até hoje acho que é o único COD com um tema marcante. Também estarei enviando o link pra vocês ouvirem. Ele colocou, acho que lá no mural também. E, cara, eu não lembro dessa música não, cara, mas também eu não sou um grande jogador de Call of Duty, assumo. Vocês, Call of Duty é um jogo aí que, na opinião de vocês, marcou? Tem música que marca? O 3 que ficou meio apagado, cara, que o 3 foi o que saiu logo quando lançou o 360. Tanto que ele ainda teve versão pra Xbox Classic e Play 2, então ele é meio esquecido mesmo. Mas essa música é show de bola mesmo. Metal Gear Solid, uma das séries favoritas, ele comenta aqui, e principalmente por causa da história e das trilhas sonoras. A música favorita pra ele é o do Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Se o Ryu tivesse aqui, poderia comentar mais disso, mas... Não, já que, eu vou fazer um comentário aqui em cima. Vai lá, pô. Porque Metal Gear Solid, a gente vai falar de hoje, né, no episódio de hoje, de um jogo muito cinematográfico. E a primeira vez que eu tive sensação cinematográfica em um jogo foi no Metal Gear Solid 1. Porque a música colabora muito com isso. Demais, também acho. É, o homem mal não gosta. Ele não gosta da caixinha de papelão. The Legend of Zelda. A série tem 16 jogos, já contando com a que está para ser lançado. E já contou com esse, hein? Certeza que vai ser lançado então esse ano. O General J que tá garantindo. Ah, e eu joguei quase todos, e todos têm uma trilha sonora muito boa, mas vou botar aqui a minha música favorita, que é o tema de Gerudo Valley do Zelda Ocarina of Time. Estou enviando o link para vocês escutarem também, tá aqui o link, vocês ouviram? Concordo com ele totalmente, é uma das melhores músicas mesmo do jogo. Inclusive no YouTube tem várias pessoas tocando ela no violão, várias versões diferentes. Tem o pessoal tocando ela no Ocarina feita com legumes? Também. Não tem, mas eles podiam... Tem. Se tivesse uma ocarina feita de batata, né? Dava pra fazer. Cara, não, mas eu já vi um cara... De batata? Não, porque eu já vi um cara que fez ocarina em abóbora. Ele toca só instrumento feito com legume, cara. Ah, tá. Porque no YouTube isso daí. É bizarro, coisa bizarra. Mas eu lembro de ver o cara, ele esculpiu uma ocarina numa abóbora. Um negócio assim, ele tava tocando. Viagem. Bom... E é, terminando de ler o e-mail dele, né? Agora, por último, mas não menos importante, simplesmente minha série favorita de jogos. Star Fox. É a série que eu mais gosto. E isso se deve, boa parte, pela trilha sonora. A minha música favorita é Star Wolf Theme. Em cada versão do jogo, essa música está em uma mixagem diferente. Exemplo, no Star Fox 64, ela é mais eletrônica. No Star Fox Command do DS, ela já tem um toque de violinos. Mas sempre mantendo o mesmo ritmo. E sempre que você está jogando e escuta o início da música, que é em Confidência, você já sabe que vai enfrentar o Wolf O'Donnell e seu grupo. Aliás, o Wolf é o meu personagem favorito da série. Vou botar aqui o link para vocês verem. Cara, eu não lembro tanto dessa música de Star Fox. Vou ver pelo link aqui. De qualquer forma, agradeço pelo e-mail. General J, e-mail bem completo, hein? O que vocês acharam? Mandou bastante coisa mesmo. Mandou bastante coisa, adicionou, completou e muito o nosso... Eu só não vi muita gente falando o que achou das que a gente indicou, né? O pessoal mandou todas deles, mas ninguém falou muito do que se gostou, não. É. Concordo, não concordo. Mas podem falar ainda, se gostaram de coisa. Mas a ideia também é que vocês completem mesmo com coisas que a gente não falou, né? Porque a gente sabe que é impossível cobrir tudo, por isso que a gente conta com vocês. É, bom, dando os recadinhos aqui, hoje o Raid não tá pra dar os recadinhos, né? Foi jogar Mortal Kombat e deixou a gente aqui. Deu e a gente não tem Mortal Kombat pra jogar, né? Só ele tem. Ele tá na live e deixou a gente na PSN. Tá na live e deixou a gente na PSN, né? Mas se eu vou comprar Mortal Kombat e ainda vou ser bom. Ele me espera. Vou deixar, vou pegar ele lá. Bom, tem o nosso Facebook, né? Tô pedindo pra galera aí curtir a Orion Games no Facebook. A gente precisa pelo menos de umas 20 pessoas curtindo pra ter um nome legal lá, não ficar um nome estranho, né? E quarta-feira agora é o aniversário do site. Então, esperem surpresas, né, Mr. Bubbles? Sim, tem coisa vindo. Não posso falar, senão perde a graça. Fiquem ligados que vem coisa aí bacana. Né? Vem coisa pra gente, afinal aniversário é nosso, né? A gente tem que ganhar de presente. Vamos deixar a caixa postal da Orion aí pra quem mandar quiser, é só pedir o endereço por e-mail que fico feliz em mandar. Então, bilhete de Mega Sena premiado, Ferrari, Porsche, vocês podem mandar. Portal 2 vai ser um. E Mortal Kombat, por favor, porque a gente quer pegar o Raid na live. A gente tá aqui fazendo inveja com a gente quer ir lá massacrar o Raid, fazer tanto bullying game místico nele que ele vai desistir de jogar. Só pra ele vir aqui e falar, não vou jogar Mortal Kombat não, é muito difícil. Beleza? Mas é isso, galera. Obrigado pelas cartinhas e... Mais algum recado? Opa, temos que falar o e-mail, né? Beleza. Qual o e-mail, João? O e-mail é oriongames@gmail.com ou contato@oriongames.com.br. Muito bom. Melhor que isso, só se fosse a Patrícia Poeta falando aqui. Valeu, galera, pelas cartinhas e continuem mandando. Vamos pro tema de hoje. Estamos a seguir a as pistas do tesouro perdido de Eldorado que nos trouxeram até esta pequena ilha no meio do Oceano Pacífico. Vamos investigar mais de perto. Espero sermos os primeiros a chegar. Será que vamos descobrir as ruínas de uma colónia esquecida e uma fortuna em ouro espanhol? Ou será que a ilha nos reserva segredos ainda mais obscuros? Isto deve evitar que mudem de canal. Mas que raio foi isto? Fogo antiaéreo? Isto não tem piada! Oh, reis! Estamos a arder! Está quieta com o raio da câmara! Temos de saltar! Saltar? Esta coisa pelo menos tem paraquedas? Agora seria uma boa altura para procurar! Eu só espero que ainda funcionem! Já vamos descobrir! Já fizeste isto alguma vez? Claro! Basta saltar, contar até 5 e puxar o cordel. Vá, salta! Não vais também? Agora estou ocupado. Vai andando! Oh. Encontramos-nos lá embaixo? Já vou ter contigo! Pois... Bom, galera, e começando o tema de hoje, vamos falar da franquia exclusiva do PlayStation 3, né? Vamos falar de Uncharted. Demorou um pouquinho pra gente falar dessa franquia, né? A gente tava esperando mais gente jogar aqui no, na nossa equipe, e agora que a gente tem mais gente jogando, a gente vai falar dele. O primeiro Uncharted, ele foi lançado no final de 2007, mas eu acredito que nessa época, muita gente aqui não tinha PlayStation 3, porque... é muito caro, né? Era muito caro. Vocês lembram disso? Foi anunciado a R$599, né, cara? Que... é, então. Que... nessa época ainda era R$599 mesmo? Achei... nossa, é. Não lembro. Não lembra? Nossa, cara, eu acho que ainda era, viu? Não tinha tido nem a primeira queda de preço, né? Mas eu lembro que o jogo não foi também super bem avaliado na época. Eu lembro que levou uma média 8, 8,5. Quem chegou a pelo menos... eu lembro que na época eu assisti review. Foi 2007, foi o ano de lançamento de Halo 3, não foi, meu irmão? Putz, cara, isso vai me pegar, viu? É, olha, né? Então, mas eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. Tipo assim, ainda era bem caro o PlayStation 3 mesmo. Por isso também que tanta gente não teve a oportunidade de jogar o primeiro. Acho que a maioria do pessoal veio jogar depois que lançou o 2 mesmo, né? É, então. Acho que veio jogar depois que lançou o 2. Mas ele trazia uma coisa interessante pra época. É, tinha versões dubladas em português de Portugal. Inclusive eu cheguei a jogar um pedação dublado em português de Portugal. Em português de Portugal. E você desistiu de jogar? Não, eu tava jogando, não me incomodou, não. Eu achei até, assim, é lógico que tem diferença cultural pra gente, né? Tem coisa que não encaixa. Não fala, cola, né? Ah, mas eu, assim, eu não fiquei, tipo... tem gente que acha um absurdo, né? Eu não fiquei tão ofendido, não. Achei até bem feito. Só cara, troquei porque eu tinha ouvido falar que a dublagem em inglês era muito boa, tinha ganhado vários prêmios e tal, então eu queria ver. Meu, eu lembro que tinha uma roupa secreta que chamava Naughty Nate, né? Uh-huh. Em português era o Nate Malandreco. Nate Malandreco, sensacional. É. Cara, não dá, velho. Não dá, cara. Ah, você tem que passar por cima de algumas coisas, que tem algumas gírias, algumas expressões que só tem em Portugal. Por exemplo, aquele. Quando eles falam assim, ah, isso que você fez foi muito fixe, já viu? Que eles falam direto na legenda, aí fala que é tipo uma coisa legal, eles falam fixe, ou fixe, não sei como é que se pronuncia. Não dá, cara. Eu não consigo prestar atenção num jogo em português de Portugal ou espanhol. Eu começo a rica. Ah, mas é engraçado, cara. Eu acho, então, tipo assim, tem um efeito Chaves Chespirito, assim, sabe? Eu também acho engraçado. Eu acho que, sei lá, é diferente. Eu acho que vale pra um segundo gameplay. No mínimo, assim, você colocar ele em português e jogar no português de Portugal. Sem contar que os personagens, né, o personagem do Uncharted, do Nathan Drake, chamado de Nate, né, curiosamente, eu acho um personagem extremamente carismático, cara. Ele é bem canastrão. E me lembra, assim, guardadas as devidas proporções, o Indiana Jones. Ah, claro, né, mas o jogo é totalmente baseado no Indiana Jones, né? É, eu também acho muito clima Sessão da Tarde, assim, o primeiro Uncharted. Quando No quesito do carisma aí, cara, eu vou mais longe e arrisco que faz tempo que não tem um personagem com carisma que a gente tem. Eu acho que não tem nenhum personagem igual ele. Tipo assim, um personagem explorador, a gente vai dizer quais os personagens exploradores que a gente tem. Assim, a gente tem o quê? A Lara Croft. É, mas a Lara Croft tem carisma zero, né? É, então, a Lara Croft é uma gostosinha, né? Tipo assim, ela não tem aquele... Ela não é engraçada, né? Não é esse tipo de... Ela tem aquele sotaque britânico, né? Será que é possível alguém ser engraçado com sotaque britânico? Mas não, eu acho que o negócio do Nathan Drake, o que faz ele ficar mais legal assim é porque ele é mais humano, né? É isso. Ele não é... Por exemplo, a Lara é... Tipo, sei lá, a Lara é meio robótica, assim, não... Ela é todo, tipo, muito fodona. O Nathan, ele já é mais humano, ele... Tipo, ele vai... Até nos movimentos dele, quando ele vai pular nos lugares, ele fica, tipo... ele não dá um pulo perfeito, ele cai, fica se pendurando nos lugares, faz uma força pra subir. Tipo, ele não tem nenhum superpoder, então acho que é mais fácil de se identificar, né? E falando um pouco da história do jogo, né? A gente falou de Sessão da Tarde, né? Falou do que parece muito com Indiana Jones e com outros filmes do estilo. Vocês lembram da Tudo por uma Esmeralda? Sim. É um filme famosinho até, você lembra? É, filme famosinho da década de 80, eu acho Tudo bacana. Por uma Esmeralda, né? Joia do Nilo. Alan Quartman. E no Uncharted, ele procura pela cidade perdida de Eldorado, né? Ou a cidade dourada, chamada, né? Que é usado na... Ela é citada nas anotações do Francis Drake. Inclusive, tem um filme do Alan Quartman que ele vai também na cidade dourada, né? É, então, que eu me lembro é isso. É, mas é isso que eu acho bacana, cara. Mas sabe que um negócio que... Eu não lembro, assim, do último filme que a gente teve desse estilo. Porque eu acho que é um estilo de filme que meio não tá tão em uso, assim, não tá acho tão corrente. Acho que foi o Indiana Jones 4 mesmo, né? Foi o 4, né? Mas o 4, que ano que saiu o 4? Ah, ele é 2009, não? Acho que 2009, ele saiu depois Uncharted. Eu acho que isso é gostoso. É, agora você quer saber desses caras mais inteligentes, né? Estilo o cara lá da série do Dan Brown. Tipo, faltando um pouco mais músculo, menos cérebro, né? Então, é isso que eu acho bacana. Mas o clima do jogo, o clima desses filmes, eu acho um clima muito divertido, cara. Um clima gostoso. Porque eles são, assim, eu acho até meio inocente. Até se você for assistir Indiana Jones hoje, por exemplo, você vai ver que não tem uma violência ali. Você pode assistir com uma criança que é tipo uma aventura meio inocente até, assim. Não tem nada, sabe? Eles dão um soco no cara, o cara já desmaia. Exatamente. É divertido, né? O Uncharted é totalmente cinematográfico, né? Ver que as influências dele totalmente são filmes, né? Mais filmes do que jogos. Eu nem vejo tanta influência de outros jogos. Quer dizer, até que tem Tomb Raider, foi influenciado. Mas eu acho que ele parece muito com Max Payne. Você acha? Por que você acha que ele parece muito com Max Payne? Ah, porque ele é igual. Pra mim, até o 1, ele é o Max Payne na selva. Ah, é? Ah, eu sei que vão me odiar, mas é verdade, é o que eu acho. Nossa, cara, que bizarrice que eu ouvi agora. mas em nenhum momento, assim, eu consigo achar uma coisa que eu falo, ah, não, ele pode ter razão. Cara, Uncharted é Max Payne sem bullet time. Que na isso, floresta. Cara? Você acha, cara? Eu acho o Drake muito loser, cara, pra comparar ele com o Max. Eu não tô falando da... Tipo, assim, ele não parece com o Max Payne, porque o Max Payne é meio depressivo, tá? Tem aquele... Na história ele é outra coisa, né? Mas de jogabilidade, eu acho assim... Inclusive, antes de falar mal, vamos falar bem primeiro, né? Mas eu acho que a jogabilidade dele é totalmente baseada no Max Payne, assim. Porque a maioria do tempo você passa em cover e atirando nos inimigos, nas hordas de inimigos, assim, quando você não tá escalando. Mas não seria mais baseado, tipo assim, o que eu acho da jogabilidade? Eu acho que é um misto de várias coisas. Eu acho que tem um pouco de Tomb Raider, um pouco de Gears of War, com muito puzzle, né? Tem uma coisa que é legal também, não, que é a mudança. Puzzle, de... acho que não tem, não, hein? Muito. Ah, mas tipo assim, não tem muito puzzle, não, se você pensar bem. Puzzle, mas tem um. Né? Acho que tem na medida certa, assim. Tem uma variedade legal do jogo, assim. Você não passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, tem passeiozinhos de carro, né? Que eu acho bem bacana, acho bem impressionante no começo do jogo. Aquela fuga assim, de Jeep. Eu acho que ele é bem variado, assim, nas partes cinematográficas dele, né? Ele tem bastante cenas diferentes de animação. Mas eu já achei a jogabilidade um pouco repetitiva, assim. No 1, principalmente, né? Eu achei que é muito cover e muito. Assim, é muito bem Gears of War mesmo. É, cara, eu não tive essa sensação quando eu joguei um. Você teve essa sensação, meu? Não, a única coisa que eu senti, que se mais próximo do que ele tá falando, é que o jogo ele é bem divididinho mesmo, né? Pular, tem hora de pular, acabou a hora de pular, hora de batalha. Hora de batalha, hora de pular, hora de pular, hora de batalha. Com uns mixinhos no meio, mas pela duração do jogo, cara, meu, pra mim, me atendeu 100%, cara. Então, que não é muito grande a duração do jogo, né? Mas vale o replay. Tem aquelas partes de jet ski também que você faz. Tem bastante parte de veículo, né? Assim, eu até gostei. O que eu acho que é o principal dele, pelo menos o que eu achei assim, que é o principal, são os cenários. E a animação dos personagens, né? É, o visual do jogo como um todo é um colírio, né? Eu acho que aquela cena que você escala a parede pra chegar lá em cima daquele submarino. Nossa, cara, tem um pôr do sol ali que é lindo, cara. Tem vários momentos do jogo que você fica assim. E a câmera frisa bem no pôr do sol, né? Não, a câmera frisa bem. Tem uma técnica que é aplicada no jogo. Eu acho que é um dos jogos que mais tiram, assim, recurso do PlayStation 3, é Uncharted. Então isso não tem dúvida. Todo mundo olha, é um colírio assistir o jogo. Tá na classe de jogos que meu pai vê eu jogando e fala assim, nossa, que bonito. Ele é. Isso é inegável mesmo, né? Tipo, parte gráfica não tem nem o que se falar. E o trato que eles deram pra animação dos personagens, cara, meu, é coisa de outro mundo, cara. Acho que a gente deixa até pra falar, tem que reservar um pedaço pra falar sobre isso no final do cast, porque eles fazem bem diferente e, meu, o resultado tá lá, cara. É fantástico. É show de bola. Então, mas então volta pra jogabilidade, que vocês não estão concordando com o que eu... então. Não, o que eu acho assim, a jogabilidade funciona muito bem, né? Eu não consegui sentir essa repetição. Agora, uma coisa eu concordo que ele é bem definido, assim. Hora de escalar é a hora de escalar. A hora de atirar é a hora de atirar. A hora de andar de jet ski veículo é a hora de andar de veículo. Eu não achei ruim também, não. Eu achei legal. Só que assim, ele não tem nada de diferente do que eu já tenha visto, assim. Na parte da jogabilidade, eu achei ele bem parecido com a maioria dos shooters de terceira pessoa, assim. Não tem. A única coisa que eu achei que ele é, assim, diferente é que os inimigos são muito inteligentes. Achei os inimigos muito difícil de matar. Assim, você atira neles, eles não ficam. A inteligência artificial é bem feito, assim, eles não ficam parados esperando você dar tiro neles, assim. Quando eles estão escondidos em cover, se você deixar a mira em cima, eles não vêm pra cima, enquanto você não tirar a mira de cima deles, sabe? Se você dá um tiro neles, eles saem correndo pra pegar cover, pra não morrer. Eu achei, nessa parte, é muito bem feito. Parece que a gente jogou dois jogos completamente diferentes, cara. Então ferrou, né? Dá a sua descrição aí, meu irmão. Não, cara, que assim, beleza, o Uncharted ele é um misturadão de vários jogos, que, putz, cara, é a fórmula. Não tem jeito, tipo, não tem como você fazer um jogo de alguém explorando uma selva sem beber na fonte de Tomb Raider, cara. Não tem jeito, mas tanto que não pode nem reclamar, falar, é igual Tomb Raider, mas fazer o quê? Eu já acho que ele é bem menos parecido com Tomb Raider do que com outros jogos de tiro, assim, por exemplo. Então. Mas acho que tem que diferenciar aí, né? A parte de combate é um Gears of War, a parte de exploração é Tomb Raider. Então, acho que é melhor do que Tomb Raider, por exemplo, a parte de exploração, assim. Ah, com certeza. É o que Tomb Raider sempre quis ser, mas nunca foi, né? É, exato. Inclusive, o Tomb Raider novo, eles vão fazer até nesses mods, né? Ah, então. Tem um Tomb Raider novo. Já tá influenciando aí, né? Tá trazendo jogos do gênero aí de volta. Então, todo mundo vai beber agora na água de Uncharted, né? Então. Até porque a água é linda, né, no jogo. Com certeza. Mas continuando aqui falando da série, e a trilha sonora, o que vocês acham? A gente não chegou a citar ele nas trilhas sonoras, essas coisas. Vocês acham, Marcão? Eu acho a música que toca e o tema que a gente tocou pra abrir o cast muito show de bola. Eu acho que ela combina bem com com o clima do jogo, que é na selva, assim, na floresta. Sim. E eu vi até no, nos extras que vem que eles escolheram uns instrumentos diferentes, até uns tambores, assim, parece até música meio africana, assim, de tribo, pra combinar melhor. Eles não queriam fazer uma coisa, assim, a música é orquestrada, mas eles não queriam fazer aquela coisa clichê, né? Muito parecida com o que já tem, mas eu achei que ficou legal. Principalmente o uso dos tambores, que tem bastante no, na trilha. Tinha que ter um toquinho de selva também, né? Tinha que ter. Não adianta a música ser boa sem ambientação, né? É, eu acho que isso faltou mesmo. No meio da selva lá, tocando um puta tecno, né, cara? É, completamente então. Nada a ver. Se eles tivessem colocado alguns barulhos de animais também, acho que teria ficado mais legal, assim. Mas, cara, falando em barulho de animais, você sabe que uma vez foi, era um Globo Repórter que tava passando. Quando subiu os créditos, e desses que fala de natureza, de bichos, eu nem não vou lembrar exatamente do tema. Mas subindo os créditos, tocou a música do Uncharted, cara. Eu reconheci na hora. Eu falei assim, música do Uncharted, caramba. Onde tá o press start? Eu tava subindo os créditos da Globo. TV tem então, vários manjadores, cara. Vários. É, então. Eu acho que é tudo a ver mesmo. Porque era um programa que passa muita coisa de natureza, né? Globo Repórter, se não fala de saúde, fala de natureza. É uma das duas coisas, os dois assuntos, né? Ou é um programa sobre saúde, ou é um programa sobre natureza. Ou biografia sobre... de defunto fresco, né? É, biografia de defunto fresco também. Tem essa daí também. Agora, ainda sobre a música tema do Uncharted, ela, apesar de ser foda, né? Ela é uma música muito boa e ela já passa a sensação do que você vai encontrar no jogo, né? Isso é impressionante. Você sabe que vai ter uma aventura épica ali, vai ser uma parada grandiosa. É genial demais aquela música tema dele. Ela é licenciada ou ela foi feita pro jogo? Não, ela foi feita pro jogo. Nossa, genial então. É de parabéns. Inclusive tem a trilha sonora pra comprar dele separado. Se você procurar, você acha a trilha sonora do Uncharted pra comprar. Eles lançaram do 1 e do 2. Então tem. Eu lembro que na época a única reclamação que fizeram do 1, assim, na realidade a maior parte das notas 8 que teve é justamente por ser um jogo apenas single player. Né? Ele não tinha nenhuma opção de multiplayer ou nenhuma opção assim que estendesse mais a tua experiência com ele, né, depois da aventura. Mas é uma aventura que dá vontade de jogar várias vezes, né? O homem mal que o diga, né, homem mal? Boa. Ah, mas eu acho que os achievements já estendem um pouco mais. Mas tem outra coisa que interessante, que até o homem mal na época comentou comigo, que tem os troféus, tudo, mas normalmente o troféu não vem associado só ao troféu. Ele desbloqueia algum conteúdo em disco. Né, isso que eu acho bacana, tem muito vídeo de making off, esse tipo de coisa do jogo. Então eu acho bem bacana isso daí, cara. Isso bem, é verdade, tem bastante material extra pra quem gosta de ver assim, making off, tem muita sobrou coisa. Espaço pra cacete no disco, né, no primeiro. Cara, pô, vamos fazer vídeo, né, vamos botar vídeo aí. Não, porque eu acho uma coisa legal, cara. É uma parte da experiência também. Você fala, sei lá, eu tenho 8 horas de gameplay, mas eu tenho, sei lá, mais 2, 3 horas de conteúdo do jogo pra ver. Né? É claro que é uma coisa que não é todo gamer que valoriza, mas pelo menos a gente que curte o jogo, né, gosta de saber como foi feito, essas coisas, eu acho bacana, cara. Um belo... não é uma versão Collector's Edition pra você ter acesso a isso. É qualquer versão do jogo. Ah, isso é legal. É isso que eu acho bacana. Qualquer versão. Você comprar a versão mais baratinha lá, Platinum Hits lá dele... vai vir com o mesmo conteúdo. Isso que eu acho show de bola. O que não teve perfeito no primeiro, acho que o mais grave foi a inteligência artificial, por isso que até eu achei esquisito. Não, não, os caras discordam, meu. Os caras discordam. Ia dar um tiro, o cara tentava desviar da bala, igual o vinho. Parado, o cara parado, aí ele mexe o corpo pra um lado e pro outro. Ah, é verdade, ele dá uma paradinha e dá um... Cara, isso foi. Acho que foi o que não ficou bem polido, né, cara? Mas também, né? Um monte de cara lá jogado na selva, tocando a arma na mão do cara e falando, vai matar o gringo lá. É índio, né? Enquanto o cara na selva, né? Puta que pariu, velho. Uhum. Nossa, é superpopulação na selva, cara. Não sei como não tinham estradas construídas pra esse povo todo chegar lá de busão, uma linha de metrô. Pra trazer gente. Ah, é. Mas show de ainda da sidekick dele, né? Que é a Helena, né? Então. Falando dos dois personagens, né? Eles dois, eu acho também tão carismáticos quanto o Drake, né? O Sully e a Helena, né? E a Helena que é sacaneada, né? No começo do jogo, lindamente. É. Coitadinha. Tadinha. Mas é o legal dos personagens, cara, é que você vê que, tipo. Igual a Helena mesmo. Você vê que os caras passou a perna nela, mas, cara, você percebe que ela não é tão frágil ao ponto de ficar, ai, não, foi enganada. Você percebe que ela tem... Todo mundo tem um quê de malandragem. Não, e ela tem aquele faro de repórter. Ela quer a história dela, né? Ela quer a história dela. Ela quer pra mostrar no programa dela. Ela tem o tesouro que ela tá atrás também. É que o tesouro que ela tá atrás é outro, né? Todo, acho que todos os três, assim, têm o seu interesse... individual em encontrar o dourado, né? Cada um vai tirar uma parte disso, né? No caso do Drake e do Sully é o dinheiro, né? E no caso dela é a história. É, o Drake também tem mais o negócio da descoberta, né? Que ele é curioso, ele é aventureiro, ele quer achar os lugares, né? O Sully é mais o dinheiro mesmo, né? Uhum. Com certeza. Eu até gosto mais dela do que do Drake, assim. Eu acho ela a personagem mais carismática da série. Você acha, cara? Não sei, cara. Bom, a gente vai falar do 2. No 2 me deu uma dúvida danada, cara. Mas mais pra frente a gente fala. Mas eu gosto muito dos diálogos entre eles, assim. As cenas, principalmente aquela primeira cena que você vê do Drake conversando com o Sully sobre o tesouro. Eu acho muito bem feito. E ela do lado de fora. Todo jogo é. Mas é que naquele momento você tá tendo o primeiro contato, assim, com o jogo. Então é muito bem feito, muito impressionante. Eu acho que são dos jogos, assim, em matéria de CGs bem feitas, né? Eu acho que tá no top 3 da geração. Assim, eu colocaria mais ou menos junto com a série Uncharted, com o Resident Evil 5, que eu acho as CGs muito bem feitas até hoje, e Metal Gear Solid 4, assim. Não mas lembro. Cara, não tem como você vê uma CG de Uncharted. E, cara, você vê uma de um outro jogo, pode ser até do RE ou do Metal Gear, mas, cara, é boneco de plástico, cara. Ah, eu não acho tanto, mas, cara, é absurdo. Eu acho que o nível é muito. Muito, muito alto. E as cores do Uncharted também são muito vivas, cara. É, isso é um ponto até que eles falam nos extras mesmo, né? Parte artística. A maioria dos jogos atuais tem uma paleta muito cinza e muito apagada. Sabe o que eu acho cores, que eles falam isso daí nos extras? Eles estão dando umas cutucadinhas no Gears, né? Of War. É, com certeza. Estão dando. Tanto que, não sei se vocês perceberam, mas conforme os itens que você desbloqueia um item chamado Next Gen Filter. Vocês chegaram a ver? Não. Sim, é tipo um filtro de cor pro jogo, né? É, então, você aplica ele e o jogo fica mais cinza. Uma crítica clara, né, cara? É, então. Cara, eu não sabia disso, eu vou ter que jogar de novo só pra ligar isso, cara. Next Gen. Cara, vou jogar com isso aí ligado. Só pra ficar com cara de Gears, você quer transformar o seu Uncharted em Gears? Nossa, aí fica a critério de vocês, se vocês vão estar fazendo um downgrade ou upgrade no jogo ligando o filtro. Vocês dizem aí pra gente nas cartinhas, beleza? Se vocês fizeram isso daí, se vocês consideram upgrade... É, apesar de que eles pegaram muita coisa do Gears então, né? Aí fica elas por elas, né? Não. Mas nesse making-off mesmo, quando eu tava assistindo, eu lembro do cara falando assim, que eles queriam fazer um jogo diferente, né? Um jogo com uma arte colorida, não sei o quê. Que o mercado tá meio saturado desses jogos assim, cheios de corredores apertados e alienígenas, né? Esse tipo de coisa. Eu falei, olha só, a palheta cinza que você falou de cor. Então, acho que é bem a cara do tipo assim, é bem uma cutucada no Gears of War. Porque eu acho que tanto o Gears of War quanto o Uncharted, eles têm, digamos assim, eles são meio também que tech demos do que os consoles são capazes, né? Sem dúvida. Ambos assumem essa forma, assim. Tudo bem que eles saíram em épocas separadas, né? Mas logo eles vão sair juntos, né? Então esse dia está para chegar, né? Assim eu acredito. Se não houver adiamentos, né? Para um lado ou para o outro, esse dia está para chegar. E a gente vai ver. Vai ser interessante essa batalhazinha de gráficos aí que está para correr. Inútil, mas eu pelo menos vou dar muita risada. É, também acho inútil, não agrega nada, mas vai ser interessante, vai ter muita trollagem assim de um lado ou de outro. Né? E por aí vai. Vou até contar uma história interessante depois. A primeira vez que mostraram o vídeo de Uncharted 3, que o pessoal brincou na época. Mas é isso, não sei. O Mr. Bubbles jogou recente, né? O Uncharted 1. Sim. Você morreu muito no final? Na última partezinha. Aquela última parte, assim, a última parte do barco. Sem spoiler, né? Na chuva. Ah, do barco? Sem spoiler, Não, sabe a que eu mais morri? É a parte da igreja, que é bem no final também. Que você vai entrar na catedral e tá lotado de inimigo, mas tá lotado. Lotado, Mas aí eu dei uma roubada pra passar. Porque em vez de ficar lá dentro tomando tiro lá e se escondendo, eu, tipo, entrava, saía da igreja e ficava na escadinha esperando eles virem. Aí só tem uma porta pra sair. Aí quando eles iam saindo, eu ia matando um por um, assim, em vez de ficar no meio do fogo cruzado. E assim, é um gargalo artificial, eles iam correndo igual uns bestaiados. Nem... Não, mas nesse lugar eu consegui fazer isso, mas na maioria do jogo não. Sabe, mas sabe o que mais me irritou, assim, na inteligência artificial? Porque assim, você é a quantidade de tiros que tem que dar pra matar o cara. Você tem que dar muito tiro. Tem uns soldados universais lá que você tem que, tipo, metralhar o cara de 12 e o cara não morre, velho. Mas 12, cara, não funciona muito bem de longe, cara. Eu não, uso não, muito. Eu de perto uso mesmo. Uma arma que eu uso pouco. De perto? Caramba, nossa, cara, cara, eu não tive essa impressão. Na porrada. É, então, mas o ruim de dar porrada é que assim, se tem mais de um inimigo, se você for sair na porrada com um, os outros te matam no tiro, né? Mas não, mas você mata os outros, cara. Eu não sofri. Contem pra gente aí se vocês sofreram jogando Uncharted 1 nesse sentido. Cara, sabe onde eu sofri com Uncharted? Aonde? É, com a câmera. Direto, assim, tipo, uma sequência rápida. É, um defeito que ainda bem eles corrigiram no 2. A câmera, ela, enquanto ela não encaixasse no ângulo que ela tinha que parar, se você tentasse fazer qualquer coisa, você morria. Às vezes você tava numa pedra, a outra tem que pular na pedra da frente, e a câmera tá te dando uma visão melhor. A câmera tá mudando pra te dar uma visão melhor, mas você já viu a pedra ali. Você quer pular. Você morre. Você morre. Ah, é, isso é verdade. Tipo assim, você tem que estar certinho na direção. Você tem que esperar a câmera fechar, quando a câmera parar a movimentação dela, aí você vai. Aí você pula. É, realmente, também acho isso defeito. Mas eu senti isso um pouquinho no 2, mas comento também, naturalmente. Você também sofreu com isso, Mr. Bubbles? Não, isso eu já não reparei muito, não. Em termos da parte Tomb Raider do jogo, assim, de escalada e tal, eu quase não morri, não. Achei que funciona bem, assim. E ele não tem aquele pulo automático, tipo Assassin's Creed 2, que ele pula e agarra sozinho. Você tem que mesmo que mirar mais ou menos onde você quer ir, né? Mas eu acho que ele ainda, tipo assim, ele funciona bem e ele é mais fácil que Tomb Raider. Ah, é mais simples. Comparação, mais Tomb Raider é ridículo, a jogabilidade é ruim demais. É, então. Eu não acho Tomb Raider ruim, não, cara. Mas que eu acho assim, ela é mais complexa, né? Você pode agarrar em qualquer canto. O Uncharted tem os locais certinhos, assim. Tomb Raider tem mais. É, ele é mais amplo, mas é. Só não é tão programado quanto o Assassin's Creed, mas é programado ainda assim, os lugares que dá pra você ir. É, o que eu vou dizer aqui pode pegar mal pra caramba, mas eu tive muito problema pra dominar o cipó lá. Na hora de ficar balançando naquele cipó, eu tinha muito problema, eu não conseguia. É. Eu fui até quase o final do jogo sem entender como é que funcionava aquele cipó. Qual cipó? O lateral ou o que é? Lateral. Lateral. Nossa, logo no comecinho, quando você falou ali que tinha o barco, né? Que você tinha que fazer primeira escalada mesmo. Aquele primeiro cipó eu levei uns 15 minutos nele ali. Eu sei que você vai pegar muito mal, entendeu? Mas você não dominou bem, né? Não dominou bem. Ah, pode ser um bom sinal. Não ter dominado esse pau pode ser um bom sinal. Quer dizer que você não leva jeito pra coisa. Ainda bem, né? É, então. Ai, ai. Mas bacana. E, bom, eu, tipo assim, eu morri bastante na parte do barco, no final mesmo. Seu barco na chuva ali é uma que tem que ser bem rápido, né? Você não pode bobear muito no cover. É, você tem que e o seu cover não dura muito, né? Não. E se você tomar um tiro, específico, você morre. Já era. E é porque esse tiro sempre vem na cabeça, né? Então, cara, mira laser. Entendeu bem? Mas eles tiram um sarro quando você morre, isso que eu acho, isso que te motiva. Pode crer, né? Entende? Você fica com a maior raiva, mano. Eles tiram o maior sarro de você quando você morre, aí você fica com a maior raiva. Você fica falta até o... Só falta o cara vir fazer um teabag, né? É, só falta vir fazer um inimigo. E a gente falou daí, olha só falta aí fazer um teabag, cara. Mas eis que... Em 13 de outubro de 2009, um dia depois do Dia das Crianças, né? Olha que data bonita, né? Um dia depois do Dia das Crianças. Então dá pro pessoal... Será, né? Já pra mandar bala nas vendas, né? Será, é pra mandar bala nas vendas, né? Chega Uncharted 2 Among Thieves, ou Entre Bandidos, na dublagem em português de Portugal, como preferirem, né? É um jogo que, na época, disputou Game of the Year com Modern Warfare 2. Vocês lembram? Que eu lembro que o Uncharted 2 ganhou o prêmio da VGA e o Modern Warfare 2 ganhou o prêmio da Game Trailers e vários outros, assim. O jogo teve reviews altíssimos e, cara, é um dos jogos assim que o salto de conteúdo, qualidade, o primeiro era bom, mas o segundo foi um negócio absurdo. Acho que é um dos jogos assim, triple A da geração até, obrigatórios é. Da geração até o momento, né? Não sei pra vocês como foi a época do lançamento, se... Eu depois que eu joguei, eu lembro que eu até comentei, falei, pô, meu, como alguém tem a cara de pau de dar o Game of the Year pra Modern Warfare 2, depois, pelo menos na parte da campanha, né? Não, eu concordo em gênero e grau, cara. É, então, como o cara tem a cara de pau de dar um Game of the Year pra Modern Warfare 2, não que Modern Warfare 2 seja um jogo ruim, depois de ter jogado Uncharted 2, cara. Então, na época eu fiquei mega... Bem impressionado, na época já tinha PlayStation 3, né, meu irmão? Uhum. Já tinha PlayStation 3, então a gente teve um amigo nosso que patrocinou. Muito obrigado, cara. Ele comprou o jogo no lançamento, praticamente. É. A gente acabou jogando a cópia dele, né? Que é caro pra caramba no lançamento. Lembro que ele pagou acho que uns 190 paus na época no jogo, né? E eu lembro que o Homem Mal, ele passou aqui em casa, eu tava com o jogo, deixei na mão dele, e aí no dia seguinte eu falei, e aí, jogou? Ele falou, cara, varei a noite jogando. Aí eu perguntei assim, é bom o jogo? Ele falou, pô, cara, isso é pergunta que se faça. Eu varei a noite jogando, cara, você lembra disso? Lembro. Cara, muito bom, cara. Mas, cara, o Uncharted 2, cara, o que faltou arrumar no 1? Uncharted 1 para Uncharted 2 foi só aparar esta, cara. Ou seja, vamos supor, se eles gastaram ali um ano de desenvolvimento, foi 3 meses aperfeiçoando a engine, cara, e o resto adicionando conteúdo, cara. Uhum. Acho que a engine tá pronta, no, né? Então, tecnicamente, não tinha praticamente nada para arrumar. Ah, deve fazendo nova série, adicionando conteúdo, como você falou. Então. Foi só parar a arestinha ali, cara, e mandar bala em coisa pro jogador. Uhum. Ah, eu lembro também de ter a demo antes, né? Na época da E3 rolou a demo, né? Que era numa fase bem legal a demo, uma fase que a cidade tá toda destruída, você tá indo pro hotel, então era uma tela bem, muito colorida, né? Muito colorida, como das várias que tem no jogo. E esse jogo também, né, ele apresenta dois personagens logo no início, assim, né, ele entre bandidos, né, já apresenta dois bandidos pra você no começo, que é o Harry Flynn e a Chloe Fraser, que eu acho uma baita personagem. Pode crer. Eu acho, eu fico meio assim, eu paro assistindo a Chloe. Não sei se você gosta mais da Chloe do que da Helena? Não sei, cara, eu acho que é um triângulo interessante no jogo. Aliás, é uma das coisas mais interessantes da história do jogo, são os diálogos quando envolvem os três. É. Putz, pode crer, cara. Meu, cara, aquelas situações, é hilária as situações que estão as duas e o Drake, cara. Eu achei essa parte muito boa. É um humor simples, é clichê, mas eu achei muito bom, cara. Isso dá um clima tão gostoso pro jogo. Cara, uma alfinetando a outra o tempo inteiro. É uma alfinetando a outra o tempo inteiro, cara. Tipo assim, a coisa é... Tudo bem, o cara pode falar assim, ah, não é nenhum roteiro, a lá Bioshock, não é nenhuma reviravolta, mas é um clima tão leve, tão, tão divertido que dá no jogo. É, inocente até a história, né? Inocente até, cara. Isso que eu acho o mais bacana, a gente já tinha comentado isso do primeiro, né? Aquele clima Sessão da Tarde, assim. Totalmente Sessão da Tarde, né? Uma sessão da tarde. Ô, João, você jogou o segundo? Joguei sim. Já também? E aí, cara? Quando você viu o começo do jogo, o que que você... O homem viu que falou? A Helena não tava lá. Viu que a Helena não tava lá e viu a Chloe. Você sentiu falta da Helena? Cara, exatamente isso que eu ia comentar. Eu fiquei inquieto até o momento que eu vi a Helena. Aí agora sim. Agora vai. Ô, louco, cara, Helena é a loira, seria ali a loira e a morena? Né? A eterna briga, né? A eterna briga, cara. Os caras fizeram de propósito com um defeito, né? A Chloe tem um defeito, né, cara? O sotaque inglês, né? Só defeito, isso. Não, cara. Eu achei, não, você confirma, ela fica mais charmosa. Da personagem. Não, acho que cai. Porque a Lara Croft tem sotaque inglês, né? Pra mulher, não sei. Mas, sei lá. A Baioneta tem um sotaque inglês. A Baioneta tem, né? Então, apesar de ser mega japa, mega otaku, esse personagem. A coisa que eu gostei é que a Chloe tem voz de velha, cara. Você acha que a Chloe tem voz de velha? Você já viu também a mulher que faz as boas dela? É uma velha. Velha? Eu não cheguei a ver o making of do 2. É uma velha. Até me decepcionei bastante, eu recomendo que não vejam. Não vejam o making off e continuem com a Chloe na mente, né? É, porque a Chloe é toda sensual e tal. Quando você vai ver, tipo, como eles fizeram aquela... Primeiro aquela cena que ela monta em cima do Drake na cama, assim. Aí você vai ver como eles fizeram lá na... Puta, você até brocha na hora. Incrível. Não, mas... Deixa eu fechar minha aba do Chrome aqui, que eu já tava indo procurando. Tá lá. O Mr. Bubbles, ele fez um spoiler saudável pra vocês. Esse spoiler é saudável. É o spoiler, estou avisando. É, não é nem spoiler, é um aviso mesmo. Não, não é, vou ver. Então, tipo, é o conselho, né? Quem me conselha? É, porque a mulher, ela, apesar de fazer a interpretação muito bem feita, né? Não, infelizmente, ela não tem a graça que tem a personagem digital, né? Ela não tem os dotes físicos, né? Nem é que faz a Helena, né? Que, meu Deus do céu, ela é... A que faz a Helena, eu acho até bonitinha. Mas eu acho que a Helena, a voz dela não é tão pesada quanto a da Chloe. A voz da Chloe é muito carregada, cara, de sensualidade mesmo em tudo que ela fala. E de segunda intenção mesmo. Porque ela é uma personagem que fala as coisas com segunda intenção. E depois ela desanima o Drake. Ela anima e desanima, cara. Isso que eu acho sensacional também. É verdade. Eu brinco muito com isso. Eu sei que o pessoal tá curioso, vai. Quem faz a voz da Chloe é uma mulher chamada Claudia Black. Pronto. Quem quiser se arriscar, tá aí. Quiser arriscar, né, googar Claudia Black Chloe, né, no Google ou no YouTube pra ver quem é. Beleza. Aí, ó, comentem com a gente nas cartinhas, hein. Comentem com a gente nas cartinhas o que vocês acharam disso aí. Mas é o jogo, né? A história do jogo, né? É outra. Cara, aliás, é um negócio falando aqui da história, né? Eu acho que as histórias são completamente independentes, cara. Tipo assim, isso que eu acho bacana de Uncharted. É um jogo que dá pra ter, tipo, 15 jogos, né? É, então. Você não necessariamente precisa, é claro. Tipo, tem personagem. A Helena é um personagem remanescente do primeiro jogo. Mas não necessariamente. Basicamente, você tendo o que eu acho legal da franquia Uncharted é que você tendo um tesouro pra buscar, você sempre vai tomar uma lenda, aventura. Né? Uma lenda, é meio, tipo, exatamente. Um Piratas do Caribe, assim, né? Só precisa exatamente. Do Jack Sparrow. Porque até a Helena, que nem o João falou que sentiu falta dela, você até sente, mas eu pensei até como se fosse um Indiana Jones, porque no Indiana Jones cada filme é uma mulher diferente. É, então, mesmo se botarem um par pra ele diferente, não, assim, lógico, vai sentir falta, mas não vai, tipo, estragar o jogo. Não, mas eu diria, tipo assim, dá pra ir adicionando, né? Eu sentirei falta caso não tenha a Chloe no terceiro. Ah, cara, eu acho que eles vão fazer cada mix, cara. É que assim, eles vão criando personagem. Não tem um personagem, eles não conseguem criar um personagem vagabundo, cara. Aquele personagem que tapa buraco. Uhum. Cada personagem que eles enfiam no jogo é um personagem bom, que tem carisma, que você vai sentir falta. E muito bem trabalhado, né? Até porque então. São poucos também, né? Ah, sim, são poucos. É qualidade, né? É, não, então, eles não colocam um montão. Tipo, eles pensam e colocam um que eles vão usar bastante, né? Sim, sim. É um show à parte de personagem. Até o Flynn, que é o personagem novo que tem, eu gostei bastante também. Não, também achei demais, cara. Achei ele tipo meio Sawyer do Lost, assim. Uhum. Você achou ele Sawyer, cara? Ah, totalmente, né? Que da hora. Será que os caras têm alguma referência? É lógico, ah, né? Tem, que eles têm influência também. Com certeza. Sem dúvida. Você achou isso também, João? Ou não? O quê? Comparar o Flynn com o Sawyer? É. Ah, não. Não consegui ver ele como Sawyer, não. Mas inclusive, Lost é uma das das inspirações de Uncharted, né? É, isso eu não sabia, cara. É, isso é. Boa. É uma das, né? É Indiana Jones, Tomb Raider, Lost é uma delas. Nossa, eu não sabia mesmo. E a gente tá falando tanto de referência aqui, é bom... Ao menos a impressão que eu fiquei é que o Uncharted 2, ele se assumiu realmente como filme, né? Ah, sim, é. Desde aquela jogada inicial ali, que é de tirar o fôlego, é impressionante. Até a própria narrativa, né? Que é bem de filme também, daquele começo, aí tem meio que um flashback. É, cara. Ah, é, totalmente. Inclusive até, assim, porque no 1 é mais floresta, né? Acho que só tem cenário na floresta. E o 2 tem vários cenários diferentes, né? É, o level design do 2 é uma coisa absurda, cara, de cenários. Porque você passa por várias localidades no mundo, né? E tem fase na neve, tem fase... Aliás, a fase da neve também é uma coisa impressionante, cara, o trabalho visual dela. E outra coisa, de você, o jogo ser meio contado de trás pra frente. É uma técnica que muita gente pode falar que é clichê, que já foi usada, por exemplo, em God of War 1, mas eu acho bem bacana. Ah, mas é bem de filme isso mesmo, né? É bem de filme, é. Completamente. Porque você começa, você tem que começar com uma sequência que prenda o espectador ou o jogador, né? Pro pessoal falar, pô, isso vai ser foda esse jogo. E aí depois você vai contar como é que chegou até aquilo. Porque imagina se começasse naquela parte do assalto. meio parado, né? É meio parado, isso é verdade. É verdade. Pegar o interesse, vai demorar um pouco. Ah, com certeza. E tem a época do Fantasma, eles dão uma parte quente de ação, né? Que é logo o começo, né? Uns sustinhos, né? Pra você aprender e também aprender o básico, né? Do jogo. Quem não tinha jogado. Ele não tem um tutorial chato, né? Que nem tem muito jogo que tem que ensinar os comandos, só que faz uma parte super chata só pra você aprender a jogar. As partes, pelo menos, são boas, assim. Não, também acho. Muito você aprender a escalar num trem que tá caindo é legal. É legal, também acho. Eu acho que, putz, cara, eu fico até meio enrolado. Que, mano, eu lembro a primeira vez, cara, coloquei o Uncharted 2 na bandeja, que foi um jogo direto, não teve como. Que eu vi ali a cena lá dele no trem, lá, e acordando, ele olhando assim, olhando pra mãe, falando, ah, é sangue. Aí ele olha assim, ah, é meu sangue. É. Cara, o cara consegue te ganhar ali em 30 segundos de jogo. Em 30 segundos, exatamente. É muito, muito bom. E outra coisa que eu acho é bem bacana do Uncharted 2, isso eu achei um salto, né? É o level design, é o design das fases. Assim, eu achei um bagulho tão absurdo, mas tão absurdo. Tá? Tem fase que tem puzzle que é tão grande que eu fiquei muito impressionado com isso durante o jogo inteiro. E você vai. Tem vários momentos no jogo assim que são muito épicos, assim, muito impressionantes. Não só de batalha, mas até na solução de puzzle. Assim, tem uns puzzles que são muito grandes, cara. Você fica meio que admirando, assim, né? Não, o primeiro já tem vários momentos, assim, o segundo ele chapou, na minha opinião, de momento, assim. Ainda essa questão de vários cenários diferentes agora, o legal é que, tipo, o ambiente muda bastante, mas você não perde nenhuma habilidade. Entende? Tudo funciona. Tudo que seu personagem faz na selva ali, que ele escala e pula de uma coisa pra outra, e faz com. Cara, na cidade é a mesma coisa, na neve é a mesma coisa, no meio do nada é a mesma coisa. Você não perde nada, cara. Você consegue. Porque tem a maioria dos jogos, quando mudam muito cenário, você cria uma forma de jogar pra cada cenário. Agora, no Uncharted, não, cara. No Uncharted você pode desenvolver uma forma de jogar, gosta de atirar nos inimigos por cima, gosta de escalar nas coisas e atacar eles pelas costas. Cara, isso, o que você decidir fazer na selva vai funcionar em qualquer lugar. Não, tem uma parte, né, que você vai em cima de jipes, né, você vai pulando de jipe pra jipe em movimento, com os helicópteros te seguindo, cara, e funciona isso, você vai... Eu acho muito surreal, cara. Não sei. Aliás, a gente tá falando do design do nível, a gente vai começar a falar da jogabilidade já também. Já senti que a gente vai entrar nesse assunto. Mas antes de entrar na jogabilidade, não sei. Pra quem jogou aqui, sem spoiler muito, mas qual que vocês acham, assim, que a fase. É difícil escolher. Pra mim é muito difícil escolher. Mas qual pra mim a fase. É fácil? É. Cara, pra mim é difícil, mas eu consegui escolher uma. Qual a fase mais marcante, assim? Pra vocês mim, acharam mais... quando você chega no Tibete, aí você fala, puta, aí sim. Sim, porque eu já não considero tipo, Uncharted tipo, a décima maravilha do mundo, não. Eu acho um jogo muito bom, principalmente o 2. Mas não acho que tipo, é tudo que. Assim, todo esse. A maravilha que o pessoal fala. Uhum. Mas no 2, quando eu cheguei no Tibete, aí eu falei, não tem mesmo nenhum jogo que tenha cenários tão bem feitos assim. Uhum. Inclusive, me lembrou até bastante o Shenmue, não sei porquê. Mas aquela parte do Tibete me lembrou quando eu jogava Shenmue no Dreamcast. Acho o cenário no começo. O cenário oriental, não sei. Talvez aquele negócio de água, pedra. Mas aquele cenário do Tibete e depois a parte da neve, que assim, até o jeito que ele anda pela neve, assim, como a neve vai grudando no pé dele, vai subindo, assim, eu achei muito bem feito mesmo. Muito ferrado, homem mal. Cara, a parte que você chega lá no Nepal, lá que você tá procurando o templo, cara. A parte que você chega no Nepal, tá procurando o templo. Lembra dessa também. Menção honrosa, menção nessa mesma parte, a parte do prédio, cara. Quem quiser descobrir o que é a parte do prédio, meu, vai jogar, cara. Foi muito difícil. Tenso, aí você vê assim, meu, você perguntou, você não acredita no que tá acontecendo na sua tela, cara. você levanta na frente da TV. É, cara. É. João. É, então, eu tô com um homem mal. A parte do Nepal inteira é genial, desde a ambientação, né, que é um lugar meio desvastado, assim, você vê que é meio destruído, arrasado por guerras, conflitos, e até pelos diálogos que você tem com a Chloe ali naquele momento, cara. São muito bons mesmo. E só uma menção honrosa à sequência do trem, que eu acho que é o momento mais inesquecível pra mim, assim. Ah, então, pra mim não é a menção honrosa, tipo assim, é muito difícil escolher. Todas essas partes que vocês falaram, o jogo tem vários momentos assim, mas muitos momentos assim. Mas a parte do trem, pra mim, é surreal aquilo, cara. Você meio não acreditei no que tava acontecendo na minha frente, assim. Vontade de voltar o capítulo de novo. Muito, muito, muito, muito ferrado. E eu voltei até algumas vezes, porque eu morri tanto. E a gente tinha comentado no primeiro jogo que as partes eram muito bem divididas, né? Você tinha um momento de plataforma ali, que era ficar pulando, ficar malabarismo, e tinha a parte de combate. A parte do trem mescla essas duas de forma muito genial, é muito bom. Muito, muito bom. E aí, até falando daí já entrando na jogabilidade, né? A parte de combate corpo a corpo, como melhorou, cara? Eu fiquei abismado com isso daí, tipo assim, e cria cenas muito únicas, assim, como vale a pena você usar melee nele, você puxar o pé do cara que tá lá em cima. Eu acho que também a precisão da mira, não sei, eu senti um refinamento, né, que não tinha no primeiro, assim, de uma forma geral, acho que a jogabilidade melhorou, eu senti um refinamento geral, mas a parte de combate, o corpo a corpo, eu acho que cria alguns momentos muito únicos também no jogo, não sei se vocês concordam. Acho que eles aumentaram, acho que assim, deu tanto certo no primeiro, que eles decidiram aumentar ali a gama da parte do combate corpo a corpo. Mas, meu, pra mim já tava bom desde o primeiro. Não, eu achava bom, mas funciona muito melhor no segundo, assim, fica aquele... E dá vontade de você... No primeiro, pra quem fazia muito cover ou reclamava muito de fazer cover, não sei, eu acho que isso estimula você ir pra cima do inimigo nem sempre utilizando o recurso de cover, tipo assim, te dá mais opções. É lógico, quando tá cercado de inimigo com arma, não tem jeito, você tem que se esconder e matar alguns. Mas a partir do momento que você sobra um ou outro, cara, o jogo meio que te motiva a pular o muro e ir pra cima do cara na mão mesmo, cara, que é muito legal. Eu pelo menos usei muito isso no jogo, assim, achava muito legal. Quando eu via que tu sobrava poucos inimigos, ia com tudo pra cima dos caras e meter o pé na cara deles, cara. Achava E agora tem o draminha de você, do cara desviar e pegar e... Então, porque às vezes acontece... Rola uma briga de verdade, cara. Rola uma briga de verdade. Quando você erra o comando, fica mais emocionante ainda. Às vezes você acerta o primeiro, erra o segundo, acerta o terceiro, depois erra outro e por aí vai. Então fica um pouquinho, fica meio um fighting game disfarçado, assim. Não sei se vocês usaram o Mr. Bubbles e o João, vocês usaram muito esse recurso ou não? Vocês foram os caras assim mais de cover mesmo? No 2, algo que eu fiz com até certa frequência, que eu não lembro de ter feito no 1, foi o stealth. Eu usei bastante stealth, assim, que o stealth, se você chegar pelas costas do cara, é um hit kill, né? Uhum. Eu lembro de vários momentos no 2 que eu usei isso. Eu chegava atrás e, sei lá, tinham 6 inimigos meio espalhados. Eu ia atrás de cada um e dava um Solid Snake ali. Dava um Solid Snake ali, da hora. Mas, cara, os stealths são bem legais. Tipo, o stealth que eu acho mais legal, não sei na tua opinião, mas os dois stealths mais legais é você pegar o cara de costas e bater ele contra a parede. Sim. É mega cinematográfico. Ou quando você puxa ele de cima do telhado. Você vem pendurado e puxa ele de cima do telhado. Ele pega bem no cinto ali, em cima da bunda do cara. Então. Cara, é quase um cuecão ao contrário. Ixi, então eu vou ver que eu sou o do contra, que sou eu que não gosto muito do modo de corpo a corpo, assim. Eu não usei nenhuma vez até no jogo. Tô falando, você tá enganando a gente, velho. Tô falando sério, velho. A única coisa que eu usei muito nesse jogo, quando eu uso no 1, é a 12. É a 12? É. Nossa. Não sei, sabe por quê? Sabe qual é o meu problema com corpo a corpo? Porque geral, muito e muito difícil uma parte no Uncharted que vem menos de 3 inimigos. Que vem, assim, só 2 ou 1. É muita, tipo, se tiver, pouquíssimas partes que vem poucos inimigos. E a não ser que você faça que nem o Lula falou, de matar todos e ir só pra um na porrada. Porque se você for pra porrada com mais de inimigos, pelo menos comigo, era fatal morrer, né? Porque até por esse negócio de você fazer esse duelo, de que você erra o botão e você tem que, sabe, tipo, tentar desviar pra poder bater. Nessa que você perde tempo, é o tempo dos caras te matarem e ainda não tiram, né? Pelo menos comigo aconteceu muito disso. Aí eu até desisti e fui só na bala mesmo. E o cover móvel? Vocês usaram o escudinho? Puta, muito. Acaba sendo bem mais útil no co-op. Mas, cara, ali nas telas do Nepal ali é útil demais, cara. É útil demais. Nossa, principalmente contra os caras que vêm de escudo, são chatos pra caramba, né? De matar. São, porque eles ficam. Eu falei, vocês sabem matar aquele cara? Porque eu só sei matar aquele cara na granada só. Cara, só pelas costas. É. Você vai falar, ou pelo menos sair um pouco de lado. Ou então, na hora que ele dá aquela aberturinha do cover pra atirar, você acertar ele. Porque aquele cara eu só consegui matar na granada, velho. O cara é bem difícil. Eu sempre ficava com a granadinha mesmo pra esses caras. Joga nas costas dele, abraço. Abraço, né? Dá um escudo. Quando você tá com escudo, você dá uma escudada também linda, né? Estilo Army of Two, né, cara? Agora o combate acho que melhorou bastante, assim, de, pelo menos de tiro, assim. Tem mais arma até nesse, né? Tem. Não achei tão assim irritante matar os inimigos, achei até mais legal. Não, tem bastante, e é aquilo que eu já tinha falado antes. Eu senti que, no geral, teve um refinamento da jogabilidade. Teve um refinamento que deixou mais. Não sei se a mira tá. Eu sinto que eu consigo mirar melhor no Uncharted 2 do que no 1. A mira, como um todo, funciona legal, a movimentação do personagem. Ela é um pouquinho, parece até mais ágil. Né? Personagem sem diferença nos inimigos, assim. Eu achei eles. Assim, o comportamento deles é diferente. Assim, eu achei mais difícil matar eles no 1 do que no 2. No 2. Mas você acha que eles emburreceram? O que que. No 2 ou não? Ou eles ficaram mais previsíveis? Ah, não sei, eu achei. Até assim, o pior que o meu irmão falou, eu achava eles meio burros, eu acho até então, porque no 1, então o movimento deles era meio previsível, assim. Você começava a atirar e eles saiam correndo, desviar pro lado, pro outro, eu achava muito difícil de matar os inimigos, assim. Uhum. Até quando você tá com a granada, achava de acertar no 2, eu já acho mais. Eles mais sossegados, assim, eles ficam mais. Sabe o que eu não gosto do negócio da granada? De usar o sensor de movimento do DualShock. Eu prefiro muito mais usar sem sensor de movimento. Ah, mas qualquer jogo que usa aquela bosta que eles. Cara, é que dá pra. Meu, é aí que tá. Eu preferi 15 vezes mais. Por quê? Vou explicar por quê. Porque, cara, sem eu tirar as mãos dos botões, eu consigo saber exatamente onde a granada vai cair. Manter atenção pra onde eu tô olhando, sem ter que ficar igual nos outros jogos, que eu tenho que segurar a granada, mirar no olho mais ou menos, não vou fazer mais nada. Eu tenho que ficar completamente centrado no onde vou jogar a granada. Já no Uncharted, eu tava ali com o botão de visão, o botão da granada pressionada, aí eu ia usando o controle pra ajustar, enquanto isso ficava livre pra movimentar, pra trocar de arma, pra cancelar o tiro. Eu, cara, foi um dos melhores usos dessa porcaria, desse movimento de controle que eu usei até agora. Cara, eu não consegui me adaptar desse jeito. Vou me esforçar então pra ver se eu consigo ganhar essa facilidade aí. Porque eu não consegui, não. Eu achei fantástico isso, cara. Você fica completamente com o controle livre pra você fazer qualquer outra coisa, ao invés de você estar 100% concentrado na granada. Vocês conseguiram usar dessa forma ou não? Cara, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Ah, é? igual a visão, trocando por cima do ombro? Nossa, cara. Eu acho isso aí muito bom. Eu acho, cara. Pra mim, eu não sei se Uncharted foi o primeiro, mas foi o primeiro jogo que eu joguei que você podia trocar a mira de ombro, cara. Meu, eu acho que isso hoje é obrigatório em qualquer jogo de terceira pessoa. Se jogar um jogo de terceira pessoa depois de Uncharted e não tiver isso, cara, fala, meu, é palhaçada, tá faltando. Porque é ótimo, é perfeito, é muito bom, cara. É, também acho muito show de bola. Acho que tem que ser obrigatório em qualquer jogo de tiro em terceira pessoa você poder trocar de ombro a câmera. Não vejo mais por que não ter. E agora falando, tipo assim, a gente falou da beleza, tudo, falando do que todo mundo fala do jogo, os gráficos. Assim, eu joguei God of War 2, 3, né, e Uncharted 2. É, eu ainda continuo achando Uncharted 2 o jogo mais, eu vi um pouco de Heavy Rain, ainda continuo achando Uncharted a coisa mais bonita que eu vi no PlayStation 3, e vocês? Cara, Uncharted 2 é o jogo mais bonito que eu já vi até agora. Até agora, né, cara? Da geração, disparado, assim. Xbox 360, o Play 3, é o mais bonito que eu já vi até agora. Uhum. Também acho. E você, João e Mr. Bubbles? Ah, cara, eu também acho. Tipo, assim, eu acho meio que pau a pau com God of War 3, mas eu acho que porque eu gosto muito do God of War, mas... Puta, de cenário, principalmente aquela parte do Tibete, eu achei muito bem feito, assim. Eu acho mais por causa das cores, assim. Eles são meio, tipo, em cores eles parecem um pouco a Nintendo, assim, que os jogos são muito coloridos, né? Uhum. Não é aquela coisa mesmo escuro, acinzentado, assim. Eu gosto mais por causa das cores, que é tudo muito vibrante, as cores, assim. E os cenários acabam ficando muito bonitos por causa disso. E é um jogo que enche os olhos no aspecto de cor. E João? Olha, se for comparar agora com Uncharted 2, Uncharted 2 ganha, porque eu sou meio chato e eu fico reparando que às vezes o God of War tem umas texturas meio zoadas e tal. Eu acho o Uncharted 2 melhor, artisticamente, principalmente. Agora, melhor gráfico da geração, eu não sei te dizer, viu? Não falamos da geração, falamos até agora. Aham. Uhum. Então, eu também não foi da geração, também acho até agora. Tipo assim, Uncharted 2 é o jogo. Uncharted 3, né? Aí vai ser foda. Não, mas eu acho que até agora ele também não é. Que eu acho Crysis bem melhor, tecnicamente. Eu não sei, cara. Eu acho que o Crysis pode até ser melhor tecnicamente, mas é um jogo que não me salta aos olhos. É um jogo que não tem momento que não me salta aos olhos. Nada assim, sabe? Que você olha assim e fala, nossa. Eu não sei se. Porque eu acho que o seguinte, gráfico não é só técnica. Gráfico eu acho que é 30% técnica, 70% arte. Aí eu concordo. Exatamente. Não, por isso que eu frisei o técnico, entendeu? Porque artisticamente o Uncharted 2 é maravilhoso. O Crysis não pega. Porque eu acho que a geometria do Crysis pode ser superior, o efeito de partícula do Crysis pode ser superior, mas ele não é tão agradável de olhar igual o Uncharted é, cara. O Uncharted é muito agradável de olhar. Agradável de jogar. Tem mais isso também, né, cara? Eu lembro que os caras faziam. Muito mais jogo, sim. Então, os caras faziam aquela piadinha, né? Que o Crysis tem isso, tem aquilo, que a Engine é isso e aquilo. Os caras, bom, beleza, show de bola, Engine. Agora só falta os caras pegar isso e fazer um jogo, né? galera que fica pedindo cast de Crysis aí, né, galera? Ó, passei, eu acho isso. Ah, merda. Eu ia ficar pedindo cast de Crysis aí na boa, cara. Eu acho que Crysis é tech demo, você tá ligado, né? É tech demo, também acho que é tech demo. E até entrando no assunto de tech demo, agora vamos entrar num pedacinho Flame Wars aqui, né? A gente já tinha comentado um pouco antes. Uncharted é meio que é tech demo do PlayStation 3 também. É um baita jogo, tudo, dois. É uma franquia, é um exclusivo importante pra Sony. Assim como Gears of War também, no 360 foi, digamos, foi um benchmark técnico quando apareceu. Era aquele jogo que mostrava do que o console era capaz graficamente, esse tipo de coisa, né? E rola a lenda aí que foi na GDC, ô, meu irmão. O quê? Não sei o que falar. Os caras iam mostrar o trailer de Gears of War 3 e aí parece que desistiram porque a Sony mostrou o primeiro trailer do Uncharted 3. Tipo assim, não tava num nível que dava pra bater de frente ainda. E aí os caras meio que adiaram, lembro que na época fizeram até um gifzinho do Drake falando, né? Eu fiz isso, eu adiei o trailer do Gears of War 3. Mas os jogos sempre saíram separados, né? Gears 2 nunca não saiu junto com Uncharted 2 e o Gears of War 1 também saiu antes. Agora, esse ano, pelo que tudo indica, as duas franquias vão se cruzar. Apesar disso não ser discussão de videogame, mas a gente sabe que vai gerar muito quebra-pau. O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que eu tô ferrado. Vou ter que comprar dois jogos juntos. Eu também acho que vão ser dois jogões, assim, mas. Eu fico curioso pra ver se finalmente os dois vão se enfrentar. Assim, os istas de gráficos vão poder ter os dois jogos sendo lançados juntos. O que vocês acham que vai acontecer? Um vai bater o outro, vai dar uma discussão eterna. Cara, é dois jogos que tem muito fanboy, velho. Não tem, isso aí é. Uhum. Não tem como chegar a uma conclusão, porque. Tipo, nessas é melhor você nem. Sei lá, esses méritos aí, o pessoal é sem noção. Nem entra, né? O pior é que são dois exclusivos, né, cara? Não vai dar pra mensurar a venda, né? Falar qual vendeu mais. Não, vai tipo assim. Vou mensurar pelo nível de lágrimas que vão ser derramadas. A choradeira vai ser grande. João, o que você acha dessa bagunça toda? Cara, eu acho bom pra indústria, né? É interessante pra gente que faz cast também, pra gerar discussão. Claro, quanto mais discussão, mais visita. Quanto mais discussão, mais visita, né? Melhor audiência, né? Estilo da pena, né? Acho que é uma tragédia, né? Bacana, mas assim, qual a expectativa de vocês para Uncharted 3 como jogo de videogame mesmo? Vocês acham que vai ser indicado pro jogo do ano, igual o 2 foi? Eu acho que vai ser foda. Não tem nem o que, tipo, pelo 2 não tem como ser. Se ele for igual o 2, já vai ser, tipo, foda pra caramba. E provavelmente ele vai ser muito melhor, né? Então não tem nem. Não tem ninguém nem tem dúvida. O 3 só tem que mudar uma coisa. Tem menos fanboy. Não, não tem jeito, cara, isso aí. Só tem que mudar uma coisa, cara. Eles têm que fazer a história... Aliás, a história do 1 e do 2, elas são diferentes. Mas os acontecimentos nas duas histórias são exatamente iguais, cara. Uhum. Acho que eles têm que mudar. O 3, ele vai ter que fugir daquela história. Encontra uma história, encontra seus amigos, é traído, faz aliança. Aí o bandido, sei lá, o bandido morre. Mas o primeiro do trailer, do 3, você não sentiu um clima diferente? Eu acho o trailer assim mais pesado. Sabe o que eu acho que vai acontecer no 3? Provavelmente vai morrer algum dos amigos do coisa e vai ser o Sullivan. Ah, é? Você acha? Ah, papai, com certeza, velho. E se foi a Helena? Não, a Helena não pode. Aí eu choro. Pode. Aí eu choro. Mas vai ser o Sullivan, com certeza. Vai ser. É, então concordo. Mas ele tá velho já também, cara. É, por isso mesmo que ele vai morrer. É, então, tá. Ele vai morrer pra salvar o Nathan. Mas ele vai, então, ele está dizendo que ele vai morrer de morte matada. Não matado, morte... matado. Claro, nossa. Pra dar um drama na história, até pra essa história ficar menos felizinha, né? Esse de pneumonia, você zoa. É, cara, pode crer, né, cara? É. Você acha que ele tá pode. Você acha que ele pode morrer de tédio também, porque não tinha PSN pra jogar online? Pode ser também. Pode crer, né? E o multiplayer, cara? Quem joga? Muita gente joga ainda hoje, porque eu desisti logo no início, cara. Eu não me adaptei muito, não, cara. Nunca joguei o multiplayer de Uncharted. Ah, cara, eu joguei na demo. Eu acho que a campanha do jogo é boa demais, viu, cara? Também tem esse outro problema, viu? Acho que a campanha é muito boa, também pode atrapalhar um pouquinho o multiplayer. Não sei, dizem que é bom. Dizem que é muito bom, mas tipo assim, eu não experimentei no jogo full, não. Eu gostei quando eu joguei na demo. Eu fui camperado por um cara que ficava escorando na parede e dava bujãozada de gás na minha cara. Depois... Então, tipo assim, o que eu acho bacana do multiplayer dele, que é diferente da maioria dos FPS, é que você pode escalar essas coisas. Não que eu não dê pra você escalar no FPS, mas, por exemplo, o FPS você tem que ter escadinha lá. Modern Warfare que eu diga, né? É, então, o Uncharted você não precisa disso. Só que, em compensação, eu acho que ele acaba ficando mais complexo de jogar do que um FPS, em muitos momentos, né? Mas tem várias coisas legais, assim. Não sei, vamos ver. É uma coisa que eu tenho... acho que o foco maior do Uncharted é a campanha. Tenho muito mais expectativa pra campanha do 3 do que pro multiplayer. Então, vamos supor, vamos ver, né? Se eles incluírem o modo FPS no multiplayer. É, então. Ou, tipo assim, eu diria assim pra galera. Galera, comprem Uncharted 3 pra jogar campanha e comprem Gears 3 pra jogar multiplayer. Que aí vocês têm uma experiência muito mais legal, cara. São teus dois, não precisa ficar brigando. É assim que você quer tentar apaziguar os trolls? É, então. Compre os dois, pô. Vale a pena, pô. Vão ser dois jogar, você acha que... Mas eu acho mesmo que vão ser, assim, pelo que eu vi até agora dos jogos que vão lançar, a não ser que apareça um novo jogo da Rockstar, né? Não sei, ou algo que surpreenda. Acho que são dois, assim, concorrentes fortíssimos a jogo do ano. É, o jogo da Rockstar tá na porta aí também. É, então, é. E, ainda, e vai ter mais tempo, e uma coisa, hoje em dia, uma coisa que a gente não comentou até agora, vou comentar rapidão, hoje em dia... Conteúdo conta, velho. Se você vai estar lançando um jogo em novembro e saiu um jogo em março e 3-4 conteúdos pra download, meu, ele tá na briga e tá valendo muito mais do que o jogo que saiu lá em novembro. Ah, sim, com certeza, Gears, realmente. Gears e o Uncharted, cara, eles vão sair no final do ano com. Poxa, LA Noir tá saindo agora, meu. Vocês estão falando bosta. Quem vai ser o coisa vai ser o Zelda e fim de papo. Ah, é? E esse é o seu palpite, João? É, cara, eu... Cabelo de flauta no inferno. Entre os dois aí, eu não joguei o Gears 2, joguei apenas o Gears 1. E olha, eu... Comparando aí o Uncharted... Uncharted 1 mesmo com Gears 1, o Gears 1 é até que demo, desculpa. O Uncharted é bem mais jogo, assim, também. Bem mais jogo. É, tem personagens muito mais cativantes. Tem um... Ah, também acho. Gears tem serra elétrica. O que é legal do Gears é isso. Meu argumento é inválido, né? Gears tem serra elétrica. Não, é que eu acho duas coisas tão diferentes que eu não consigo. Eu também não consigo olhar pros dois e gerar uma comparação. Um embate, né, cara? É. Então eu acho que é mais pelo fato de ambos serem tech demos, assim, porque o escopo dos jogos são bem distintos, eu acho, assim. Eu também não consigo ver. E o engraçado é que... Por isso que eu falo pra comprar os dois. Vamos ver agora no 3, que eu lembro que a Naughty Dog falou que o primeiro, o Uncharted, usava 30% do céu. E o 2 batia pico de 100%. E agora, José? Ah, mas isso aí é papo, né? Papo. É coisa de coisa comercial, é igual sabão em pó, véio. Sempre tem um melhor. É igual pasta de dente isso aí. Mas o que eles vão falar agora que leva 110%. Né? É, pô. Mas a PSN caiu porque eles tentaram rodar um demo, né? É, pode ser isso também. Tentaram rodar o demo do Uncharted 3 e a PSN caiu. Ah, beleza. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio sobre Uncharted. Esperamos que vocês tenham curtido. Se vocês não curtiram, por favor, curtam Orion Games então no Facebook. Não esqueçam. E curtam Uncharted também se vocês ainda não curtiram. Vale muito a pena. Agradeço. Tanto um ainda tanto um. Isso, que tá baratinho. É. O 2 também tá baratinho. Agora dá pra comprar. Entendeu? Mas foi isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. E até o próximo cast.